Ficheiro 30, página 242, capítulo 12, L'Hôpital des Anges. Está bem, disse Jamie resignadamente durante o pequeno almoço. Apontou uma colher para mim, avisando: podes ir então. Mas Murtagh acompanhar-te-á, além do lacaio. A vizinhança é pobre, ali perto da catedral. Acompanhar-me-á? Sentei-me impertigada, empurrando para longe de mim a tigela de papas que eu vinha examinando com pouco entusiasmo. Jamie, quer dizer que não te importas que eu visite L'Hôpital des Anges? Não sei se não me importo, disse, comendo uma colherada de papas metodicamente. Mas acho que vou importar-me muito mais se ele não for contigo. E se vais trabalhar no hospital, ao menos isso impedirá que passes o tempo todo com Louise de Rouen. Imagino que haja coisas piores do que conviver com mendigos e criminosos, disse com ar soturno. Pelo menos espero não vais voltar do hospital com as partes íntimas depenadas. Farei o possível, assegurei-lhe. Eu já vira muitas enfermeiras-chefes na minha época, e algumas realmente excelentes, que haviam elevado o trabalho ao nível de uma vocação. Com a madre Hildegarde, o processo fora invertido, com resultados impressionantes. Hildegarde de Gascogne era a pessoa mais adequada que eu podia imaginar para ser responsável por um lugar como L'Hôpital des Anges. Com quase 1,80 m de altura, a sua figura ossuda e macilenta, embrulhada em metros de lã preta, assomava acima das irmãs enfermeiras como um espantalho num cabo de vassoura de guarda a uma plantação de abóboras. Carregadores, pacientes, freiras, serventes, noviças, visitantes, farmacêuticos, todos eram arrebatados pela força da sua presença para serem arrumados meticulosamente em pilhas, onde quer que a madre Hildegarde decretasse. Com a sua altura, além de um rosto de uma feiura tão sublime ao ponto de ser grotescamente belo, era óbvio o motivo pelo qual ela abraçara a vida religiosa. Cristo era o único homem de quem ela podia esperar que retribuísse o seu amor. A sua voz era gutural e ressonante. Com o seu sotaque nasalado da Gasconha, reverberava pelos corredores do hospital, como o eco dos sinos da igreja ao lado. Pude ouvi-la algum tempo antes de a ver, a voz sonora aumentando de volume conforme ela descia o corredor em direção ao escritório, onde seis senhoras da corte e eu nos amontoávamos atrás de Herr Gerstmann, como habitantes de uma ilha à espera da chegada de um furacão, comprimidos atrás de uma frágil barricada. Ela preencheu o vão da porta com um zumbido de asas de morcegos e abateu-se sobre Herr Gerstmann com um grito de êxtase, beijando-o sonoramente nas duas faces. Mon cher ami! Que prazer inesperado! E melhor ainda pelo caráter imprevisível. E o que o traz até mim? Endireitando-se, exibiu um amplo sorriso para o resto de nós. O sorriso permaneceu amplo enquanto Herr Gerstmann explicava qual era a nossa missão, embora uma adivinha menos experiente do que eu poderia ter visto o enrijecimento dos músculos das faces que o transformavam de uma graça social num rito de necessidade. Apreciamos muito os vossos pensamentos e a vossa generosidade, madame. A voz, gutural, sonora, continuou com um gracioso discurso de gratidão. Enquanto isso, eu podia ver os olhos pequenos e inteligentes, fundos, sob a fronte ossuda, indo e vindo apressadamente, decidindo a melhor forma de se descartar daquele aborrecimento o mais rápido possível. Mas ainda assim, extraindo o dinheiro de que aquelas piedosas senhoras pudessem estar dispostas a abrir mão em proveito das suas almas. Tendo chegado a uma conclusão, bateu palmas energicamente. Uma freira baixa, da Ordem Geral de Cock Robin, surgiu no vão da porta como um boneco de molas saído de uma caixa de surpresas. Irmã Angélique, tenha a bondade de conduzir estas senhoras ao dispensário, ordenou. Dê-lhes roupas adequadas e, em seguida, mostre-lhes a enfermaria. Elas podem ajudar com a distribuição de comida aos pacientes, se estiverem dispostas a isso. Um ligeiro esgar da boca fina e larga deixou evidente que a madre Hildegarde não esperava que a piedosa inclinação das senhoras sobrevivesse à visita à enfermaria. Madre Hildegarde era uma sagaz juíza da natureza humana. Três das senhoras conseguiram ir até ao fim da visita à primeira enfermaria, com os seus casos de escrófula, sarna, eczema, flucção e fétida piemia, antes de decidirem que as suas inclinações caridosas poderiam ser inteiramente realizadas com uma doação ao hospital, e voltarem apressados ao dispensário para tirar a vestimenta de tecido rústico que nos haviam fornecido. No centro da enfermaria seguinte, um homem alto e desengonçado, vestindo uma sobrecasaca preta, realizava o que parecia ser uma hábil amputação de uma perna. Particularmente hábil, porque o paciente não estava sedado de nenhuma forma visível e era contido, no momento, pelos esforços de dois robustos serventes e uma freira de compleição sólida, que estava sentada sobre o peito do homem, com as saias amplas, felizmente ocultando o rosto do homem. Uma das senhoras, atrás de mim, soltou um pequeno grito engasgado. Quando olhei à minha volta, tudo o que vi foram as retaguardas, um tanto largas, de duas das pretensas samaritanas, com os quadris entalados, lado a lado, no estreito vão da porta que levava ao dispensário e à liberdade. Com um último puxão desesperado e o barulho de seda rasgada, elas conseguiram passar e precipitaram-se pelo corredor escuro, quase derrubando um servente que trazia uma bandeja com uma pilha alta de lençóis de linho e instrumentos cirúrgicos. Olhei para o lado e achei graça ao ver que Mary Hawkins ainda estava ali, um pouco mais branca do que as toalhas cirúrgicas de linho, que possuíam um vergonhoso tom de acinzentado, verdade seja dita, e um pouco verde em volta das narinas, mas ainda ali. Vite, dépêchez-vous! Lançou um chamamento imperioso, dirigido talvez ao abalado servente, que apressadamente rearranjou a bandeja e correu para o local, onde o homem alto e sombrio estava parado, com um serrote de ossos na mão, pronto para cortar um osso de coxa exposto. O servente inclinou-se para amarrar um segundo torniquete acima do lugar da operação. O serrote desceu, com um som áspero, indescritível, e eu tive pena de Mary Hawkins, virando-a na direção contrária. O seu braço tremia sob a minha mão e os seus lábios de peónia estavam descorados e apertados como uma flor crestada plagiada. Gostaria de ir embora? Perguntei educadamente. Tenho a certeza de que a madre Hildegarde pode chamar uma carruagem para a levar. Olhei por cima do ombro para a escuridão vazia do corredor. Receio que a condessa e Madame Lambert já tenham partido. Mary engoliu em seco, produzindo um som bastante audível, mas endureceu o maxilar já firme, com determinação. Não, disse. Se a senhora ficar, eu fico também. Definitivamente, eu pretendia ficar. A curiosidade e o ímpeto de me imiscuir nas operações do Hôpital des Anges eram demasiado fortes para compensar qualquer sentimento de piedade que pudesse nutrir pelas suscetibilidades de Mary Hawkins. A irmã Angélique seguira bem adiante antes de perceber que nós havíamos parado. Retornando, parou pacientemente à nossa espera, um leve sorriso no rosto rechonchudo, como se esperasse que também nós saíssemos dali a correr. Inclinei-me sobre um catre à altura do chão. Uma mulher muito magra estava deitada languidamente sob um único cobertor, os olhos embotados vagando por nós sem interesse. Não foi a mulher que atraiu a minha atenção, mas o recipiente de vidro de forma estranha no chão, ao lado do catre. O recipiente estava cheio de um líquido amarelo até à borda, urina, sem dúvida. Fiquei ligeiramente surpreendida. Sem testes químicos ou sequer papel de girassol, que utilidade poderia ter uma amostra de urina? Entretanto, pensando nas diversas enfermidades para as quais se testava a urina, tive uma ideia. Peguei no recipiente com todo cuidado, ignorando a exclamação de alarmado protesto de irmã Angélique. Cheirei o líquido com cautela. De facto, parcialmente obscurecido por vapores ácidos de amónia, o fluido tinha um cheiro doentiamente adocicado, mais ou menos como mel azedado. Hesitei, mas havia apenas uma maneira de me certificar. Com uma careta de nojo, enfiei a ponta de um dedo escrupulosamente no líquido e toquei-o de modo delicado na minha língua. Mary, ao meu lado, olhando tudo com os olhos esbugalhados, engasgou-se ligeiramente, mas a irmã Angélique observava com súbito interesse. Coloquei a mão na testa da mulher. Estava fresca, nenhuma febre que explicasse o definhamento. — Tem sede, madame? — perguntei à paciente. Eu já sabia a resposta, antes mesmo de ela falar, vendo a garrafa de água vazia perto da sua cabeça. — Sempre, madame, respondeu. — E sempre com fome também. No entanto, nenhuma carne se acumula nos meus ossos, por mais que eu coma. Ergueu um braço fino como um pintainho, exibindo o pulso ossudo. Depois deixou cair como se o esforço a deixasse exausta. Dei-lhe umas palmadinhas delicadas na mão esquálida e murmurei algo em despedida. O meu entusiasmo por ter feito um diagnóstico correto foi praticamente dissipado pelo conhecimento de que não havia cura possível para diabetes mellitus nesta época. A mulher diante de mim estava condenada. Desanimada, ergui-me para seguir a irmã Angélique, que diminuiu os seus passos apressados para caminhar ao meu lado. — Sabe do que é que ela sofre, madame? — perguntou a freira, curiosa. — Apenas pela urina? — Não somente por isso, respondi. — Mas sim, eu sei. Ela tem... droga, como seria que chamavam aquilo naquela altura? Ela tem... a doença do açúcar. Ela não consegue nutrir-se daquilo que come e sente uma sede terrível. Consequentemente, produz grandes quantidades de urina. A irmã Angélique balançava a cabeça com um olhar de intensa curiosidade estampado nas feições gorduchas. — E sabe dizer se ela vai recuperar, madame? — Não, não vai. Respondi sem rodeios. Ela já está em estado terminal. Não deve durar nem um mês. — Ah! As sobrancelhas claras arquearam-se e o olhar de curiosidade foi substituído pelo de respeito. Foi o que Monsieur Parnell disse. — E quem é ele? Quando está ele em casa? Perguntei com petulância. A roliça freira franziu a testa confusa. — Bem, estará pelo menos no seu próprio estabelecimento. Acho que ele é fabricante de fundas para hérnia e joalheiro. No entanto, quando vem aqui, em geral, atua como urinoscopista. Senti as minhas próprias sobrancelhas erguerem-se. Urinoscopista? Perguntei incrédula. Existe isso, de verdade? Oui, madame. E ele disse exatamente o que a senhora disse sobre a pobre mulher que está a definhar. Nunca ouvi falar de uma mulher que conhecesse a ciência da urinoscopia, disse a irmã Angélique, fitando-me com franca admiração. Bem, há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a vã filosofia, irmã, disse eu afavelmente. Ela balançou a cabeça com seriedade, fazendo-me sentir um pouco envergonhada do meu gracejo. É verdade, madame. Poderia ver o homem que está na última cama? Queixa-se do fígado, creio. Continuamos de uma cama à outra, fazendo o circuito completo de todo o enorme salão. Vimos exemplos de doenças que eu só vira nos livros de medicina e todo o tipo de ferimentos traumáticos, desde golpes na cabeça infligidos em lutas de bêbados até um carroceiro cujo peito fora esmagado por um barril de vinho que rolara da carroça. Parei junto a algumas camas, fazendo perguntas àqueles pacientes que pareciam em condições de responder. Eu podia ouvir Mary respirando pela boca atrás dos meus ombros, mas não verifiquei para ver se ela de facto apertava o nariz. No final da visita, a irmã Angélique virou-se para mim com um sorriso irónico. — E então, madame? Ainda quer servir ao senhor, ajudando os desafortunados? Eu enrolava já as mangas do meu vestido. Traga-me uma bacia de água quente, irmã, e sabão. Como foi a visita, Sassenach? Perguntou Jamie. Terrível, respondi, irradiante contentamento. Ele ergueu uma das sobrancelhas, sorrindo para mim, enquanto eu me esparramava no sofá. Ah, então divertiste-te, hein? Ai, Jamie, foi tão bom sentir-me útil outra vez. Limpei o chão, dei sopa aos pacientes e, quando a irmã Angelique não estava a olhar, consegui mudar alguns curativos sujos e lancetar um abscesso. Ah, ótimo! Disse ele. Tiveste tempo para comer entre todas essas frivolidades? Para dizer a verdade, não, respondi, sentindo-me culpada. Por outro lado, também me esqueci de ficar enjoada, como se tivesse sido relembrada de um crime. As paredes do meu estômago contraíram-se de súbito. Pressionei o punho cerrado sobre o esterno. Talvez fosse bom comer alguma coisa. Talvez fosse mesmo, concordou um pouco severo, levando a mão à sineta. Observou-me enquanto eu obedientemente comia torta de carne e queijo, descrevendo L'Hôpital des Anges e os seus internos com entusiástico pormenor, entre uma dentada e outra. Algumas enfermarias estão superlotadas, dois ou três numa cama, o que é terrível, mas não queres um bocado? Parei para perguntar. Está muito boa. Ele olhou o pedaço de torta que eu estendia para ele. Se achas que podes deixar de me contar sobre unhas dos pés gangrenadas o tempo suficiente para que ela desça da minha garganta ao meu estômago, então sim. Só então notei a lividez de suas faces e o leve aperto das narinas. Servi uma caneca de vinho e entreguei-lhe antes de pegar no meu prato. E como foi o teu dia, querido? Perguntei.